de Deus. É tempo de ser impactado pela sua glória. Eis que vem a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Levantai, porque a glória do Senhor já vem e resplandecerá sobre ti, e toda a escuridão vai se dissipar. Levantai e cante um hino de adoração. Seu louvor abre as portas da prisão. É o Deus de Israel que diz assim: levantai, levanta e anda, tome posse agora da tua vitória. Teu dia é hoje. Tente outra vez, só mais uma vez. O chão não é teu lugar. De pé em Deus você pode tudo. Levante, levantai, porque a glória do Senhor já vem e resplandecerá sobre ti, e toda a escuridão vai se dissipar. E cante um hino de adoração. Seu louvor abre as portas da prisão. É o Deus de Israel que diz assim: levanta e anda, tome posse agora da tua vitória. Teu dia é hoje. Tente outra vez, só mais uma. Não é teu lugar. De pé em Deus você pode tudo. Levante, levantai, porque a glória do Senhor já vem e resplandecerá sobre ti, e toda a escuridão vai se dissipar. Levantai e cante um hino de adoração. Seu louvor abre as portas da prisão. É o Deus de Israel que diz assim: levanta e anda, tome posse agora da tua vitória. Teu dia é hoje. Tente outra vez, só mais uma. Senhor já vem e resplandecerá sobre ti, e toda a escuridão vai se dissipar. Levantai e cante um hino de adoração. Seu louvor abre as portas da prisão. É o Deus de Israel que diz assim: levantai, porque a glória do Senhor já vem e resplandecerá sobre ti.